que negou quanto cê tem pra mim. Uma pá de bico sujo e toda mão pra nós subir. Hoje em dia tudo é foto, flash, vídeo na internet. Não dá pra vacilar, nós facilita pros moleque vender droga à vontade por semana. Nossa parte, o que cê ganha na biqueira é o que nós gasta na boate. Transvadia, hidromassagem, que as buceta é terapia. Red Bull me dando asa e elas louca de farinha. Já tem uns dias, tô trampando pra caralho, respondendo algum processo, só montando advogado. No alvo da investigação, sujou pra nós cuzão, tem que pagar uma verba lá pro outro batalhão. Corrupção de farda custa caro, cês não sonha, fica em beira de piscina só, fumando maconha de caviar, lagosta, de uísque envelhecido, gerenciando as bocas, sem morrer trocando tiro. E fica lindo no final pra todos, repartimos bolo, evitando operação no morro, vara pescoço de criança, adolescente, do vapor aos seus clientes. Vai, agiliza a grana e passa um rádio pro gerente. Os cara tá em cima, sumemo qual que é a fita. 200 mil agora e as lojinhas pacifica. Tranquilo pro comércio e nós fingindo que trabalha. 4 vezes pro mês e nós encosta na quebrada. Crime vai, crime vem, tudo tem seu preço, todo mundo ganha, só muda de endereço. Crime vai, crime vem, tudo tem seu preço, todo mundo ganha, só muda de endereço. Crime vai, crime vem, tudo tem seu preço, todo mundo ganha, só muda de endereço. Crime vai, crime vem, tudo tem seu preço, todo mundo ganha, só muda de endereço. Fornecemos as armas, a justiça do homem é falha, manipulando a mídia, o jornal e suas páginas, de terno e gravata, políticos do bem. São Paulo, MG e Paraná são mais de 100. Conexão nervosa, temos vários em Brasília. Arrecadamos até de combustível, gasolina, apreensão de cocaína. Na fronteira nós desvia, negócio com a Colômbia, Argentina e Bolívia. Pra nós tanto faz, paga bem, nós leva mais. Toneladas de cigarro trouxemos do Paraguai. E a família forte vai crescendo, a cara enriquecer. Infelizmente um pra ganhar, outros lados vão perder. Partidários do PT apoia desvio de obra, reforma do presídio ou na construção de escola. Projeto Bolsa Família, minha casa, minha vida. Presidente dá o aval e a federal nós fecha a lista. Avaliando tudo, somos 90% espalhado no país, evitando sofrimento. Controle de acesso rígido, não leva risco. Temos foto da sua mãe, da sua esposa e seus filhos. Conta em banco estrangeiro, tem lavagem de dinheiro, tem bingo clandestino e 30 casas de puteiro. Informação de quadrilha, formação de quadrilha, é máfia brasileira no controle da justiça. Crime vai, crime vem, tudo tem seu preço, todo mundo ganha, só muda de endereço. Crime vai, crime vem, tudo tem seu preço, todo mundo ganha, só muda de endereço. Crime vai, crime vem, tudo tem seu preço, todo mundo ganha, só muda de endereço. Crime vai, crime vem, tudo tem seu preço, todo mundo ganha, só muda de endereço.